O tema a ser colocado aqui hoje é o lado bom de todos. O lado bom. Algo de bom que existe em todos. Todos os seres humanos, é claro. Então vamos ler um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 11, no item 9, diz assim: o amor é de essência divina. E todos nós, desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado, que é o amor divino. O homem mais objeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente. Esse amor, essa afeição, ela é a prova de tudo que tendesse a diminuí-la, tudo que de repente poderia diminuir essa afeição e atingida, né? Frequentemente proporções sublimes. Quer dizer, todos nós, seres humanos, nós temos sim, no fundo do nosso coração, essa capacidade de amar alguém ou alguma coisa. E não existe nada que possa diminuir, atingir essa afeição. E que essa afeição, que esse afeto, que esse amor, ele pode muitas vezes, no mais vil dos homens, no mais criminoso dos homens, tomar proporções sublimes, elevadas. Então aqui, nos dá uma certeza, segundo, é claro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, de que sempre existe algo de bom em todos. É claro que nós estamos acostumados, né, com o nosso dia a dia e com essas notícias maravilhosas que aparecem todo dia na televisão, ou no jornal, ou na rádio, ou na internet. Nós estamos sendo bombardeados por uma quantidade enorme de coisa ruim, de negativismo, de malvadezas. E a gente às vezes até começa a se convencer de que realmente aqueles que estão aí no cenário nacional e talvez até mundial, eles são realmente tão ruins que não existe nada de bom dentro deles. Isso vai totalmente contra a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, que não, existe sim algo de bom dentro deles. Seja na família, seja entre amigos, não importa. Mas dentro dessa pessoa sempre existe algo, alguém ou alguma coisa que ele vai amar. Existe uma história aqui, uma história às vezes é bom, porque ela ilustra muita coisa que às vezes a pequena história pode explicar muita coisa que de repente a gente não conseguiria compreender direito. Mas só aqui a história que está no site Momento Espírita. Essa história, ela é falada, ela é contada por um agente funerário de uma pequena cidade dos Estados Unidos. Então lá ele é um agente funerário. E ele, certo dia, ele recebe a visita do prefeito da cidade, porque havia morrido lá, naquela cidade, um tal de velho Hank. Hank com um H na frente. E esse velho Hank, o senhor Hank, ele era tido como o mais malvado das pessoas que viviam aí na região, na cidade. Ele vivia sozinho numa cabana, arrodeada lá de um cercado bastante alto. Ele tinha lá 5, 6 cachorros, de que certa forma ele meio que se defendia de qualquer intruso. Ninguém entrava na propriedade dele. Só ele, somente uma vez por semana, ele saía para De repente ele almoçava, jantava fora, comia alguma coisa, e ele gostava de tomar um trago, e ele se embebedava, e depois ele voltava para casa. E geralmente nesse dia ele brigava com alguém. Então esse é o velho Hank. Aí o agente funerário, ele ficou meio que, meio numa encruzilhada, dizer ele, bom, mas nós vamos ter que, segundo a tradição aqui da cidade, chamar um pastor da igreja metodista, que era a igreja da cidade, lá daquela cidadezinha, e chamou o pastor e disse, fulano faleceu e precisa fazer um funeral, então existe aí uma disponibilidade de verba, que a prefeitura vai pagar o funeral, e que você não vai ter muito trabalho mesmo, né, pastor, porque era uma pessoa bastante difícil, uma pessoa ruim, muitos poucos vão vir no funeral. E eu acho que ele leu um trechinho aí da Bíblia e deu e acabou, né? Aí o pastor, já daqueles bem escolado na vida, né? Aquele já que provavelmente já tinha tido feito mais de 1000 inteiros, né? Funerais. Ele disse que não, que ele achava que sempre, em todos os enterros, todas as pessoas que ele havia participado, encomendado a alma, de certa forma, né? Sempre ele soube de alguma coisa de bom que essas pessoas tinham feito. E aí eles saíram, foram almoçar num restaurante, lá num bar. E aí ele perguntou lá para a senhora do bar se ela conhecia o tal de velho Hank. Aí ela disse, sim, eu conheço. Ele sempre vem aqui toda semana fazer as compras. Ele almoça ou janta, ele toma aí o estrago dele e depois ele vai para casa. Mas já que ele morreu, estou sabendo que ele morreu, e agora eu posso falar um segredo dele. Ela tirou debaixo do balcão, né? Tirou uma caixinha, e lá dentro daquela caixinha, naquela época lá, tinha em torno de 40 dólares, e ela disse, aqui é uma contribuição que todas as semanas, quando o velho Hank vem aqui no bar, ele deixa aqui uma contribuição. E geralmente chega no Natal, eu consigo amontoar aqui as contribuições dele em torno de 50 dólares. E esses 50 dólares são para pagar presentes para as crianças carentes da nossa comunidade. Ninguém sabia disso. Ele fazia e nunca contou para ninguém. Aí o pastor meio que se impressionou e tal, e ele teve a ideia de chamar no funeral. Eram duas escolas, se não me engano, duas ou três escolas, como é que é, da comunidade, não particulares, escolas estaduais, né? E as crianças, muitas delas foram lá no funeral. E no momento do funeral, ele pediu para as crianças, lá no momento, antes de fazer aquilo que chama de sermão, né? Ou a explanação dele, ele pediu se alguma dessas crianças nos últimos anos tinha recebido algum presente de alguém desconhecido. Aí levantou o dedo 21 crianças que tinham recebido o presente desse senhor. E essas crianças no Natal tinham recebido o presente dele, por intermédio dele, quer dizer, a moça lá, a mulher do bar, ela comprava os presentes e dava para as crianças, com o dinheiro que ele deixava lá. Aí o pastor, vendo aquilo, se impressionou e ele... Vou ter que ler o que ele falou. Falou para o velho Hank, para o defunto, ele fazendo a explanação dele, como se falasse com o ser desencarnado. Não existem flores no teu enterro, senhor, pois as pessoas aqui não te conheciam verdadeiramente para aqui homenagearem-te com flores. Mas, em todo caso, formou-se aqui a mais bela grinalda das mais belas flores que crescem no jardim de Deus. As crianças, às quais tu proporcionaste um momento de felicidade. Quantas vezes nós, muitas vezes, pelo nosso preconceito, pelo nosso pré-julgamento, nós classificamos as pessoas como totalmente ruins, errôneas, malvadas. Quantas vezes nós, através do preconceito, através de uma injustiça da nossa mente, não racional, aquela mente intuitiva, que em primeiro lugar vamos atirar a pedra. Então, partindo-se desse princípio que está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ninguém existe, não existe ninguém que não tenha um lado bom. É que nós temos é que abrir nossa mente e encontrar, perceber o lado bom dessas pessoas. Por mais vis bandidas que elas sejam, sempre sim tem um lado bom. Porque se nós nos classificássemos, nós só temos lados bons, nós somos imperfeitos também. A perfeição não é desse mundo. Não, de forma nenhuma. Então, para a gente ter, para a gente perceber, e até uma forma de reflexão, para que quando a gente vai abrir a nossa boca para criticar, para falar algo de ruim, de algo que não é uma qualidade, é um grande defeito de uma pessoa, calemos-nos. Vamos pensar realmente se nós devemos falar. Então, fique aqui, né, essa ideia de que todos têm sim um lado bom. É só a gente tentar enxergar, ver. Porque tem muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas enxergam, mas não veem. Obrigado.